Sucesso Pop Mix. Pop Mix. Pop Mix. Sucesso Pop Mix do mês de dezembro no ar. Boa noite a todos. Eu sou o Vitor Diniz e esse é o último programa da temporada de 2013, mas lembrando que no mês de janeiro teremos a nossa tradicionalíssima retrospectiva com os melhores discos internacionais desse ano. Isso acontecerá no primeiro domingo do mês de janeiro, mas nessa edição agora de dezembro teremos Arcade Fire, que está lançando um discaço e que confirmou seu show no Lollapalooza em São Paulo no ano que vem, portanto o combo canadense virá ao Brasil. Ainda China White, que é uma novíssima banda da cena inglesa, alguns clássicos tocando na BBC por conta do volume 2 dos Beatles, que acabou de ser lançado também. Então teremos algumas faixas desse lançamento dos Beatles, mas também por conta dele resgatamos outros clássicos do rock inglês, estúdios da toda poderosa estatal inglesa como The Who, Led Zeppelin, Small Faces. Enfim, e a gente começa esse programa com uma novíssima banda americana de nome Jacuzzi Boys, que eu assisti recentemente. Fizeram um ótimo show em Orlando, nos Estados Unidos, uma banda super energética no palco. Lançaram um disco muito legal que estava super enfocado nas resenhas locais e ganhando 4 até 5 estrelas. A banda funciona bem ao vivo, fazia um show, como eu já falei, energético, urgente. E no disco eles funcionam também muito bem, como vocês vão poder constatar agora. A gente começa esse Sucesso Pop Mix do mês de dezembro com essa novíssima banda americana. Eles são, na verdade, de Miami, mas estão ali, transitam naquele eixo Miami-Orlando, uma região que para muitos o rock fica em segundo plano, mas eles mostram que não é bem assim, não. Vamos lá então com Jacuzzi Boys. Never let me win. Sucesso Pop Mix. Pop Mix. Listen to me, mama. Today I've heard a little zombie song back in school. You could have sworn the nostalgic tears cried down my eyes when all of a sudden I saw you there and you were wearing that black turtleneck sweater. That black turtleneck sweater. And I swear that life was better. At least life was not the same. What I tell. Pop Mix. Pop Mix. Scream. Entre la nuit. Vocês ouviram Arcade Fire Reflector? Esse disco tá lindíssimo. Mais um álbum soberbo dos canadenses do Arcade Fire. O vinil, então, é lindo. O projeto gráfico, ele realmente reflete. Então as fotos e ficam, elas até entregam essa dificuldade, entre aspas, né? Por conta do material usado na capa do vinil, no encarte. Um álbum duplo realmente muito legal. O Arcade Fire apontando para novas direções em termos musicais, dialogando com outras tendências. Um disco mais acessível para uns, mais apenas comercial para os seus detratores. Enfim, mas ouçam o álbum inteiro na íntegra e tirem suas próprias conclusões. Antes vocês ouviram... Daqui a pouquinho a gente já vai ouvir mais uma do Arcade Fire, que é um super lançamento. Mas antes vocês ouviram uma banda espanhola, que canta em inglês, claro, como vocês sacaram. Mas se chama The Free Fall Band. É muito boa, tem altos sopros ali. É um grupo realmente muito legal. E eles foram destacados, tiveram uma matéria, tiveram uma resenha elogiosa na Time Out de Barcelona, numa matéria em que enfocava jovens talentos de Barcelona, alguns fotógrafos, artistas plásticos, todos que tinham menos de 25 anos. E os componentes dessa banda entram nessa seara. E vocês ouviram a música Zombies, tá aí, né? Uma das influências, já dá pra ouvir no som deles, que tem Zombies total também, né? O The Free Fall Band, que é uma banda muito legal da região de Barcelona, na Espanha, e da região da Flórida, nos Estados Unidos. Começamos com Jacuzzi Boys, com a música Be My Prism. Agora a gente ouve mais uma do Arcade Fire, novo álbum desse fantástico grupo que toca, do Arcade Fire, né? No caso, que toca em São Paulo no mega festival Lollapalooza, que acontece nos dias 4 e 5 de maio em São Paulo. Vamos nessa com mais uma, Here Comes the Night Time, mais uma com Arcade Fire aqui no Sucesso Pop Mix. Aí Arcade Fire com Here Comes the Night Time, mais uma do novíssimo álbum do Arcade Fire. Hoje a gente ainda rola mais uma desse disco. E agora a gente confere Baby Shambles, banda de Pete Doherty, polêmico personagem, ex de Kate Moss, ex-líder do Libertines, e que está lançando um novo disco com seu Baby Shambles, né, sua atual banda. O primeiro não foi mesmo legal, altos e baixos ali. O segundo disco, sim, muito bom. O seu álbum solo, ótimo. E agora eles dão também, nos oferecem também mais um belo disco. A gente confere Nothing Comes to Nothing com Baby Shambles.